Alguém ama você, mas alguém ama você sem ele. Não podes viver, Jesus. Talvez você não esteja se sentindo amado, mas existe alguém que te ama. Esse alguém é Jesus.